convosco. Ele está na mente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a eles todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra da sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é a continuação do de ontem. Jesus multiplicou os pães, o povo ficou admirado, entusiasmado mesmo, já queriam proclamar Jesus rei, e os apóstolos eram os que estavam mais entusiasmados, eram os que estavam torcendo e animando o povo para proclamar Jesus rei. E não era nada disso que Jesus queria. Ele estragaria totalmente a sua missão se ele se deixasse proclamar rei. Seria uma revolução. Então, o que fez Jesus? Mandou, e esse mandou é mandar mesmo, deu ordem aos seus apóstolos que entrassem na barca e que atravessassem para o outro lado do mar. E ele ficou despedindo o povo. Despedindo o povo, ele subiu para o alto do monte para orar. Nós vimos ontem que Jesus foi para aquele lugar porque ele precisava de um dia de retiro, pelo menos um dia de retiro. Ele havia acabado de receber a notícia da morte trágica de João Batista. Ele precisava, mas como o povo apareceu lá em grande quantidade, Jesus abriu mão do seu dia de retiro e ele se pôs a ensinar, a curar, e no final do dia ele se pôs a multiplicar os pães e saciou aqueles 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres, com os pães e os peixes que ele havia multiplicado. Então, agora à noite, Jesus vai tirar o tempo que ele precisava de oração. Bonito isso, esta compensação. Ele não fez uma troca por troca, não, porque lá ele não pôde. Ele encheu-se de compaixão vendo aquele povo naquela situação. E por isso ele dedicou-se durante aquele dia ao povo, da manhã até à tarde, e terminando com a multiplicação dos pães. Por isso que ele trocou. Então à noite ele vai para orar. Enquanto isso, os apóstolos estão na barca e o vento começa a soprar rijo. Era um vento contrário, as ondas começaram a subir e eles estavam em grande risco. Eles tinham todo o perigo de afundarem e morrerem todos. E Jesus lá no alto do monte, ainda rezando. Daí sim, vendo o iminente perigo dos apóstolos, Jesus desce, chega na beira do mar, na praia, e começa a andar sobre as ondas. Um parênteses aqui. Por que é que o vento e o mar ficaram furiosos daquele jeito naquela noite? Justamente naquela noite. Na verdade, não foi o mar, não foram as ondas, não foi o vento que ficaram furiosos. Quem ficou furioso foi o inimigo. Porque Jesus pregou com todo entusiasmo durante o dia todo, porque Jesus curou muitos durante o dia todo. E Jesus fez o estupendo milagre da multiplicação dos pães. Nós, às vezes, damos assim por baixo o milagre da multiplicação dos pães. Gente, não é qualquer coisa. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e que Jesus dá de comer a 5.000 pessoas, não é um milagre qualquer. O inimigo ficou furioso e ainda Jesus está no alto do monte rezando. Daí a fúria dele vai ao auge, ele faz essa desordem toda no mar e ele faz coisas assim desse tipo. Nós não podemos ser inocentes, ingênuos e pensar que ele não faça. Ele faz coisas assim, tocando na própria natureza. Só que Jesus, uma vez que chegou até a praia, ele começa a andar sobre o mar. E aí está o importante. Ele andou sobre o mar. Que mar? O mar furioso. Que mar furioso? O mar furioso do inimigo. Enfrentando o vento, enfrentando a tempestade. Então, ele enfrenta. E por que ele conseguiu enfrentar? Porque ele era Deus? Sim, porque ele era Deus. Mas porque ele, primeiro, dedicou-se totalmente aos irmãos e, segundo, estava naquela noite a oração e só interrompeu a oração porque ele precisava abanar a fúria daquele mar. É uma lição estupenda para nós. Repito, nós não podemos ser ingênuos. Se no passado nós, graças a Deus, víamos a mão do inimigo em tantas coisas e era verdade, nós hoje, com tanta tecnologia, com tantas possibilidades, com tanto progresso, corremos o risco de não darmos mais caso nisso e não vermos a mão do inimigo em coisas importantes que ele faz para atrapalhar a obra de Deus. As nossas campanhas, por exemplo, o mau resultado das campanhas até agora, agora graças a Deus conseguimos chegar a 99%, mas as campanhas até agora, nenhuma delas fechou. Isso não é apenas um fenômeno natural. Eu sei que as finanças no país todo vão mal, por isso também os nossos colaboradores acabam colaborando menos. Tudo isso acontece, mas não é só por isso. Não é só por isso. É justamente por causa das conversões, por causa das pessoas que voltam para Deus, por causa das pessoas que se encontram com Jesus, por causa das pessoas que têm a graça do batismo no Espírito Santo, por causa dos casamentos que se reconciliam, por causa dos jovens que são salvos, por causa daqueles que saem das drogas, e eu podia continuar a dizer não sei quantas coisas por causa disso, tudo o inimigo não suporta e vem, porque temos um santuário do Pai das Misericórdias hoje que está realizando a sua obra, ele não suporta e vem contra nós. E qual é o lado mais vulnerável para nós? O lado mais vulnerável é justamente a campanha, que é a nossa fonte de manutenção. Então, não podemos ser ingênuos. Pelo contrário, usarmos as armas para combater o inimigo, como fez Jesus. Ele andou sobre as águas. Nós precisamos, com a fé que vem do Senhor, andarmos nós também sobre as águas, sabendo que é obra do inimigo. Por isso, justamente, que nós pisamos sobre a obra do inimigo. Quando Jesus está se aproximando, e se aproximando, você não é assim pertinho, são pelo menos 100 metros, pelo menos. No mar encapelado, imagina o que seja isso. Quando ele está a essa distância, vendo o pavor dos apóstolos, Jesus grita: coragem, sou eu, não temais. Pedro entendeu. E então ele disse: se é assim, Senhor, manda que eu ande sobre as águas ao teu encontro. E Jesus disse simplesmente: vem. E aí, um gesto de fé maravilhoso de Pedro. Veja bem, não só Jesus, Pedro também anda sobre as águas. Que águas? As águas tumultuadas pelo inimigo. Tirar o primeiro pé da barca é um risco. Tirar o segundo pé da barca é um risco total. E Pedro colocou o primeiro e colocou o segundo pé. E foi andando na direção de Jesus. Como ele disse, ele estava pelo menos a 100 metros. Gente, 100 metros é um campo de futebol. O que aconteceu? As ondas subiram, o vento ficou mais encapelado, porque, eu repito, aquele mar estava assim por causa do inimigo, por causa da fúria do inimigo. E quando Pedro sentiu o vento dessa maneira e as ondas assim, ele teve medo. Aí está uma grande lição para nós. Embora enfrentando o próprio inimigo nas situações concretas, nós não podemos ter medo. Porque Pedro teve medo, porque teve medo ele duvidou, e porque ele duvidou ele começou a afundar. Mas graças a Deus, ele gritou: Senhor, salva-me! E Jesus já o tomou pela mão e o retirou daquelas águas. Pedro foi retirado das águas tumultuadas pelo inimigo, pela mão de Jesus. Aí está mais uma lição do Senhor para nós. Se tivermos essa fé, embora tenhamos medo, embora duvidemos, se gritarmos por Jesus, Ele mesmo vai pegar e tirar-nos desse mar enfurecido pelo inimigo. E quando ele chegou na barca, o que os apóstolos fizeram foi dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Na multiplicação dos pães, eles tiveram uma interpretação humana e quiseram fazer Jesus rei. E incentivaram o povo a isso. Agora, quando eles mesmos estavam na situação daquele mar furioso, eles reconhecem: isso não pode ser humano. E disseram para Jesus: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Na nossa história, nós podemos dizer: tu és o Filho de Deus. Que possamos dizer sempre, não apenas no passado, em coisas de um presente próximo. Que nós digamos sempre, porque vemos, porque tocamos nas obras de Deus, porque tocamos nas vitórias do Filho de Deus, podermos dizer: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Amém. Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.